Kamikaze, Ananias CTS, Alex NSC, Danny no beat é foda. Patatira e patadroga, os patatira tira, os patadroga vende droga. Onde ali na quina, vinhos de sete meiota no grupo da morte, empunhando as quadradas enquanto o circo pega fogo. Patati o gospe bala, patadroga em toca, as quilogramos quilo. Eu tô falando de barras, de papelotes, de pinos. Compra mais quem paga, cai no pau quem deve. Chora no picadeiro se vem pagar de verme. E tanta graça na quebrada, cai a lágrima de um palhaço. Tanto ódio de vingança se resulta em balaços. A plateia aplaude, assiste de camarote. O corpo esticado, ensanguentado dentro daquele lote. Virote pro patadroga que virou vendendo droga. Passou a noite no lucro distribuindo doce pipoca. E o patativo correndo a madrugada inteira. Catum de quebradinha feito teu corpo uma peneira. Os patatira tira e os patadroga vende droga. E quebradinha na quina, rádio 76. Os patadroga é virote, virote a noite inteira. Na mira do patatira é furado igual peneira. Os patatira tira e os patadroga vende droga. De quebradinha na quina, rádio 76. É virote, virote a noite inteira. Na mira do patati é furado igual peneira. Os patadroga engole a 100 gramas de balinha. Só não pode moiar no Boris. Canda penita, atividade bate grade e a gente grita. Procedimento é pátio e quem abraça vem pra bica. Passa o pix que na unha chega a droga. Patadroga não acertou, patatiro senta porva. Corta os quilos de massa, patadroga pesa as balinhas. Tem papel de crack e as bolsas de cocaína. Tira a máquina da laje, fantasma na motoca. Tem missão pra patatiro, decreto, sangue jorra. De joelho, tambor roda, explosiva no crânio estoura. Tipo alien, com as biloca pra fora. O circo pegou fogo e o formigueiro formigou. Nessas ruas dominadas, os patadroga que lucrou. Mas se arrasta a jiboia, os patatiro fura. Voa aí, mosca de boi, segue ao pé a lei da rua. Os patatira tira e os patadroga vende droga. De quebradinha na quina, rádio 76. Os patadroga é virote, virote a noite inteira. Na mira do patatira é furado igual peneira. Os patatira tira e os patadroga vende droga. De quebradinha na quina, rádio 76. Os patadroga é virote, virote a noite inteira. Na mira do patatira é furado igual peneira. Vende o crime sua renda, assombroso estampenda. Foda-se quem não compreenda, tem quem quebre na emenda. Tem que ataque e se defenda, tem dinheiro, tem fazenda. Tem quem roube, tem quem prenda, tem quem mata e tem quem venda. CTS, NSC, divino é louco que eu sei. Nós em outro patamar, a vida mudou de vez. Não gostar do patateiro, nem que o patadroga fez. Eles não gostar de nós, imagine nós de vocês. CTS, NSC, divino é louco que eu sei. Tamo em outro patamar, a vida mudou de vez. Não gostar do patateiro, nem que o patadroga fez. Os vermes não gostar de nós, imagine nós de vocês. Dessa vida tô cansado, meus irmãos despreocupados. Patatiro, patatráfico, morte certa, joga o laço. Só cadeia, pau no gato, suicídio, passo a passo. Vida louca, mó cansaço, dinheiro sujo, mó fracasso. Quero praia, domingaço, com meus filhos no churrasco. Os patatira tira e os patadroga vende droga. De quebradinha na quina, rádio 76. Os patadroga é virote, virote a noite inteira. Na mira do patatira é furado igual peneira. Os patatira tira e os patadroga vende droga. De quebradinha na quina, rádio 76. Os patadroga é virote, virote a noite inteira. Na